Olá. O mundo tem seus heróis, não é mesmo? Eles podem ser verdadeiros, podem ser pessoas que existiram ou ainda estão por aí, e também tem os heróis mitológicos, invenções da mente humana, com atributos especiais, poderes. Eles são invencíveis, eles são cheios de atrativos para os seres humanos. Eles fazem sucesso nas telas de cinema. Muitos livros encantam as pessoas com as histórias fantásticas desses heróis. Na verdade, só existe um único homem que a gente nem deveria chamar de herói, porque não dá para comparar com nenhum herói, com esses atos de heroísmo que os seres humanos apreciam. Mas é aquele homem que será o único que vai triunfar, que triunfará acima de todos. Ele é o servo de Deus, o que parece uma expressão que não combina para alguém assim, um servo. Um servo quer dizer alguém que serve, que, obviamente, alguém que está se submetendo de uma forma total para cumprir um desígnio, uma tarefa. Esse servo é o Messias de Israel. Isaías, em meio às advertências, confrontações, sim, também mensagem de esperança no seu livro, na sua profecia, e falando também do cativeiro, especificamente do cativeiro babilônico, da libertação desse cativeiro, do futuro que viria lá na frente, muito tempo depois do cativeiro, um tempo que, inclusive, está à frente do tempo em que nós vivemos hoje. Isaías fala de uma libertação plena, uma libertação que está além de algo político, territorial, uma libertação realmente espiritual e que está centralizada no Messias. E por falar em centralizar, o capítulo 53 é um capítulo central quando se trata de descrever o Messias. Descrever uma pessoa que viria cerca de 700 anos depois, com detalhes muito específicos, com detalhes ricos, e que a mensagem do livro a gente poderia dizer que ela converge para ele, para essa pessoa, para esses fatos. Fatos que tratam do triunfo do servo, o triunfo do Messias. Vamos ler então o capítulo 53 de Isaías. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele dera sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O triunfo do Messias. Isaías antevê aqui que esse triunfo, em primeiro lugar, viria após a rejeição. Esse é um grande dilema para o povo de Israel. Foi um dilema, foi algo que eles não compreenderam, continuam não compreendendo, o fato de que antes do triunfo vem a rejeição. O triunfo viria após a rejeição. Haveria uma rejeição da sua mensagem. Quem creu em nossa pregação? Isaías está falando aqui na primeira pessoa e, claro, existe uma projeção aqui. Os profetas, sim, foram rejeitados. Jesus fala claramente sobre isso. E é só você olhar para a mensagem dos profetas. É só você olhar para o chamado de Isaías no capítulo 6 e verificar que essa já era a marca, seria a sua marca já de antemão. Ele já foi prevenido por Deus de que ele seria rejeitado. Os israelitas não aceitariam a sua pregação. Acontece que viria o profeta, o maior de todos, aqui no sentido de alguém que vem falar em nome de Deus, essa ideia de profeta. E quem mais representou o Pai, senão o próprio Filho? O profeta também seria rejeitado na sua mensagem. Afinal, sua mensagem contra o legalismo, a sua mensagem contra a religiosidade de aparência, baseada em justiça própria, enfim, a mensagem que vai contra as instituições que simplesmente mascaram aquilo que deveria levar as pessoas até Deus e acabam levando as pessoas para o caminho contrário. A sua mensagem não foi bem-vinda. Por outro lado, houve claramente uma rejeição da sua pessoa. Evidentemente, o próprio Jesus, o próprio Messias, foi rejeitado. Ele seria rejeitado e isso está previsto. Isso foi antecipado. Aqui diz que quem reconheceu o braço do Senhor? O braço aqui é Deus agindo, é Deus fazendo as suas grandes obras. O braço aparece sempre em referência às grandes intervenções de Deus. os livramentos de Deus durante a história, os juízos de Deus. O braço de Deus é a expressão que mostra Deus agindo. Porém, o próprio braço foi revelado. O próprio agir de Deus veio em pessoa, mas não foi reconhecido. Ele não foi reconhecido porque o texto diz que ele veio em condições humildes. Uma aparência que nós não aprovamos, não gostamos da sua aparência. Os israelitas não iriam com a cara de Jesus. Eles não gostariam dele. Iriam olhar para ele e achar que ele era desprezível, que ele não tinha uma aparência portentosa, não tinha uma aparência de alguém libertador, de alguém conquistador, mas sim uma aparência humilde, aparência do servo. Não vamos confundir aqui, pensar que Jesus tinha uma aparência de alguém coitadinho, alguém que andava só de cabeça baixa e que tinha assim uma espécie de encolhimento, muito tímido. Não é isso. A ideia aqui é de alguém que não se exaltava, de alguém que não se colocava acima dos outros, não veio de uma família de pessoas poderosas, não se vestia de forma diferente das pessoas comuns, andava e comia como qualquer pessoa comum, vivia uma vida simples e, portanto, não havia nada nele que atraísse os homens e, por isso, ele foi desprezado. O texto fala de alguém que foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, alguém que veio de uma forma inesperada, de uma maneira como as pessoas, da onde não se esperava que ele viesse, embora foi profetizado a respeito disso, mas o fato é que as pessoas não iriam reconhecer. Não tinha aparência, nem formosura, não havia beleza que nos agradasse, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, um homem de sofrimento, um homem que não se imporia aos outros através da sua força, mas seria submetido ao sofrimento, homem que viria a conhecer intensamente o que é sofrer, uma pessoa sofrida. Algo que não batia com aquilo que os homens esperavam. Israel rejeitou a mensagem, rejeitou a pessoa do Messias servo. Isso não se enquadrava naquilo que eles tinham como expectativa, embora ele estivesse ali o tempo todo nas Escrituras, revelado. É incrível, mas ele foi rejeitado, sim. E o mundo, na verdade, é assim. Israel apenas se colocou como o mundo, embora tivesse recebido tantos privilégios, agiu como qualquer um do mundo, porque o mundo sempre rejeitou e continuará rejeitando o Jesus real e a mensagem do Evangelho real. O que o mundo aceita, quando aceita, se é que aceita, é um Jesus distorcido, um Jesus com o qual se pode barganhar, um Jesus a quem as pessoas podem ir lá para colocar como mais um, entre outros, aos quais as pessoas se devotam, alguém que se coloca ali no lugar de satisfazer as vontades das pessoas. O mundo continua rejeitando Jesus. O triunfo vem depois. O triunfo final não veio ainda. houve um triunfo, sim, o texto vai falar. Desse triunfo virá o triunfo final, mas antes teria que haver a rejeição oficial do povo de Israel. O triunfo também viria após o sofrimento. O servo teria que sofrer. Os versículos 4 a 9 dizem que ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O triunfo viria após o sofrimento. Por quê? Para quê? Para satisfazer a ira de Deus. O sofrimento do servo, o sofrimento do Messias, tem a ver com a ira de Deus sendo satisfeita. Porque aqui o texto está dizendo claramente que ele receberia a iniquidade que pertence aos homens. Ele assumiria como se ele fosse o malfeitor, como se ele fosse o pecador, o ímpio. Na verdade, ele apenas recebeu essa impiedade, ele recebeu os pecados para satisfazer assim a ira de Deus, sofrendo as consequências do pecado. Ao ir para a cruz, Jesus estava sofrendo a penalidade do pecado, tanto as transgressões quanto a culpa que recai sobre cada ser humano, e sendo castigado, o texto diz, para que pudesse oferecer a paz, para dar a paz e a cura das dores, das enfermidades, que nada mais são do que consequências do pecado que estão presentes no mundo. Mateus assinala, quando Jesus fez ali as suas curas, que ali ele cumpriu esta profecia. Nós precisamos entender isso, porque na verdade Pedro vai nos falar mais adiante, o texto mesmo aqui, ele vai explicar que a verdadeira cura é a cura do pecado, mas a cura das enfermidades, ela está em vista na seguinte perspectiva. Nós precisamos entender isso. Quando Jesus veio a este mundo, ele mostrou ali as suas credenciais, ou seja, quem ele realmente é, fazendo e falando muitas coisas. Entre essas coisas, entre esses fatos, entre essas realizações de Jesus, que é o Messias, que é o servo, estão as curas. E Mateus diz, olha, ele estava curando muita gente para mostrar quem ele é. Ponto. Isso não dá razão a hoje pensarmos que as pessoas podem reivindicar a cura porque Jesus curou os pecados das pessoas, de todas as pessoas ali na cruz. É verdade que por causa da obra de Jesus, aí sim, todos os que cremos, note bem isso, todos os que cremos, seremos um dia plenamente, completamente curados de todo tipo de enfermidade, inclusive da própria morte, porque nunca mais experimentaremos a morte. Não haverá para nós a segunda morte. A segunda morte está reservada apenas para os descrentes, para aqueles que não saem da sua rebelião contra Deus. Então, o triunfo viria após o sofrimento para satisfazer a ira de Deus e para cumprir o papel do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Ele foi prefigurado através daqueles cordeiros que havia e que eram sacrificados. O Cordeiro da Páscoa judaica prefigura isso. Os judeus foram ensinados, os israelitas foram ensinados por gerações e gerações a celebrar aquele momento, para mostrar que o grande livramento, ele vem de Deus, e que aquele livramento, no caso específico, ele custou o sangue de animaizinhos inocentes, assim como os animais que eram levados ali no templo. Como um cordeirinho, o texto diz que Jesus se submeteu à injustiça e à violência, sem reclamar, sem revidar, sem reivindicar a sua autoridade sobre os homens, sem dizer, não, agora chega, eu vou mostrar quem eu sou, vocês não podem fazer isso. O texto diz que tudo que foi feito contra Jesus foi feito por injustiça, foi feito por opressão. E nós sabemos como foram os julgamentos, como foi que Jesus foi preso, como foi que Jesus acabou sendo condenado. Tudo irregular, tudo com a conivência, a passividade dos governantes romanos, que por conveniência política, por uma certa composição ali com as lideranças de Israel, acabou concordando que um inocente fosse condenado e fosse morto. Interessante que, com tudo isso, o texto diz que ele foi considerado como ferido de Deus. A ideia aqui é que, e você vê isso nos evangelhos, você vê claramente que os líderes de Israel, eles começaram a dizer claramente que tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus era consequência do fato de ele ser uma fraude. É por isso que Deus o estava punindo, por ele ser alguém que havia blasfemado, alguém que merecia aquela morte, e a pior morte possível. E nós sabemos o que é a morte por crucificação, uma morte terrível, excruciante, né? Para usar a palavra que inclusive vem derivada daí, de cruz. Mas veja, Israel considerou que o castigo imposto a Jesus era merecido. O texto diz que eles promoveram a sua desonra, inclusive ao forçar a sua condenação como um transgressor. O texto diz que ele foi contado entre os transgressores. Ou seja, ele foi ali, tanto ele foi condenado como um bandido, como o pior dos bandidos, inclusive. Ele foi acusado de coisas terríveis ali, de ser um transgressor junto ao Império Romano, de ser blasfemo, de ser tudo que havia de condenável, tanto perante a lei romana, o que era mentira, tanto quanto a lei judaica, o que também era mentira. Mas foi isso que foi colocado sobre ele, e tanto é que isso fica, vamos dizer, ilustrado, isso acaba sendo ali mostrado muito vividamente pelo fato de ele ficar entre dois transgressores, um de cada lado, em cruzes. Eram três cruzes ali no Monte Calvário, Jesus no meio de dois transgressores de fato. Então isso foi promovido para que ficasse provado que ele era uma fraude, que ele não era quem dizia ser. Mas é interessante, o texto diz, mas quão rico esteve na sua morte. Ou seja, José de Arimateia requisitou o corpo, isso era uma coisa que eles gostariam de ter evitado, né? Mas não foi possível, né? José de Arimateia foi lá requerer o corpo e sepultou Jesus na sepultura da sua família, que era um homem rico, era um homem que tinha posses e podia ter um túmulo ali nas proximidades, ali na volta de Jerusalém. O mundo continua achando que Jesus é uma fraude, de alguma forma. De alguma forma eles desconfiam de alguma coisa. Eles podem gostar de alguma coisinha de Jesus, mas no todo eles nunca vão aceitar. Nunca vão aceitar que Jesus seja quem realmente ele é. E sempre tem a ideia aí de que alguma coisa foi inventada, alguma coisa foi acrescentada, ou por desconhecimento da Bíblia, ou por pessoas até mesmo que conhecem a Bíblia. Tem vários filósofos, inclusive, que estudam, que conhecem a Bíblia, mas eles tendem sempre a achar que aquilo que está ali tem um certo exagero por parte de quem escreveu. É assim a incredulidade. O mundo continua achando essas coisas. Ou então as pessoas acham que Jesus é um mártir, aí como tantos outros, e que o que ele fez não tem o escopo, não tem o alcance que realmente as escrituras mostram, e que nós sabemos que tem. O triunfo de Jesus, o triunfo do Messias, o triunfo do servo, viria após a rejeição, viria após o sofrimento, viria após a ressurreição. A ressurreição de Jesus é a prova de que ele verdadeiramente já venceu, ele já é vencedor. A vitória de Jesus, ela já se expressa de muitas maneiras, embora ela não chegou no seu ápice, ela não chegou no seu ponto final. Ainda existe um capítulo que está guardado para acontecer na história. Ele não aconteceu ainda, mas Jesus já é vitorioso. Pois é, os caminhos dos homens não são o caminho de Deus, o caminho de Deus não é o caminho dos homens. Isaías já falou sobre isso. Os caminhos de Deus são elevadíssimos. Eles são diferentes. Eles são santos, eles são perfeitos, eles são justos. E os caminhos dos homens são os caminhos que vêm das suas descobertas, da sua confiança em si mesmos, da sua capacidade carnal. Os caminhos dos homens levam os homens a pensar que Jesus não teria descendentes. E para os israelitas parece que isso foi uma boa coisa. O texto diz: e da sua descendência, quem se preocupou com isso? Isso era uma desonra em Israel. Alguém não morrer sem ter descendentes. Isso era horrível. Mas Jesus não veio aqui para ter descendentes, claro. E quanto ao castigo? O castigo que os homens atribuem ao fato de Jesus merecer, atribuíram isso, principalmente ali, o texto diz claramente que esse castigo é o castigo que estava sobre ele, mas que nós merecíamos. O versículo 10, ele nos diz o seguinte: todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Foi agradável a Deus. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá a sua posteridade, ele verá a sua descendência. Que descendência? A descendência que procede da sua obra. Os que viriam a crer naquilo que ele realizou. Essa é a descendência, essa é a sua posteridade. ele não ficaria morto, ele não ficaria derrotado, porque ele viria a ressuscitar. Ele verá, versículo 11, o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Veja que depois de sofrer, depois de morrer, como é que alguém pode ficar satisfeito? É porque está vivo novamente. E ele pôde ficar satisfeito ao ver o fruto da sua obra. O triunfo viria após a ressurreição. E essa ressurreição viria para justificar os pecadores. Esse trabalho penoso resultaria na ressurreição, que por outro lado resultaria em satisfação. Satisfação pelas justificações concretizadas. Cada pessoa justificada é uma satisfação, é alegria no céu, como o próprio Jesus nos conta. E para cumprir o propósito de Deus, além de justificar os pecadores, cumprir o propósito de Deus. O texto diz que com seu conhecimento ele justificaria muitos. Veja que muitos se repete duas vezes nesse texto. Isso afasta a ideia de que ele morreu por todos. Aqui está sempre o muitos, não são todos. É muita gente, claro, evidente. Com pleno conhecimento da obra a ser realizada, Jesus sabia tudo o que ele deveria fazer, como deveria fazer, quando deveria fazer. Com esse conhecimento, ele viria a justificar a muitos. O texto diz que pelos intercessores, aliás, pelos transgressores, ele intercedeu. Interessante, né? Tudo que Isaías fala está no passado. É algo, aquela ideia da profecia é concretizada, cumprida. Aos olhos de Deus, tudo já estava pronto. E sim, claro, tudo que ele decretou, ou iria acontecer, ou vai acontecer ainda, mas terá que acontecer de qualquer maneira. E aqui é Jesus intercedendo por pecadores. Como é que Jesus intercede por pecadores? Sendo o mediador desses pecadores. É o que Jesus faz hoje. Ele é profeta e ele é sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. É esse o papel que Jesus ocupa hoje no céu. Mas Jesus não é só profeta, só sacerdote, ele é também rei. Porque o texto fala de alguém aqui que reparte o despojo com os grandes. A ideia aqui é de um rei vitorioso que toma posse daquilo que ele tem direito por vencer. A ideia é muito fácil de entender para quem vivia naquele tempo. Tudo que Jesus conquistou dá a ele o direito de vir, de voltar a este mundo no tempo determinado para assumir o governo de Israel e do mundo como vencedor que é e ser o dono deste mundo, o supremo governante. E assim ele cumpre os seus três papéis: profeta, sacerdote e rei. O fracasso de Israel está no fato de insistir em sua própria justiça, não confiar na justiça de Deus. Nem mesmo a ressurreição de Jesus fez com que eles mudassem, com que eles abrissem os seus olhos. Pelo contrário, subornaram guardas. Os líderes subornaram guardas para dizer que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo de Jesus. É o pensamento do incrédulo. O incrédulo sempre tem uma saída, sempre tem uma carta na manga para fugir da verdade. E somente o reconhecimento do pecado, somente o reconhecimento de que somos pecadores, que precisamos da justiça de Deus sendo aplicada no servo sofredor, em Jesus Cristo. Somente a fé de que Ele fez isso, Ele cumpriu isso, é que pode nos possibilitar a salvação. Mas é Ele, somente Ele, que pode abrir os nossos olhos para isso. No mundo, os homens insistem em viver em seus caminhos, rejeitando o caminho de Deus. O que nós vamos fazer, então? Vamos seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus, em outras palavras, é ser seu discípulo, aprender com Ele. Nos evangelhos nós vemos o tempo todo que Jesus diz que é para segui-lo, é para seguir os passos dele. Seguir os passos dele é olhar para o seu caráter, olhar para quem ele é. Não vamos seguir a divindade de Jesus, isso não podemos. Tem gente que quer seguir a divindade de Jesus, quer ter poder para fazer isso ou aquilo. Em nenhum momento o texto nos leva a pensar assim. Nós temos que seguir os passos de Jesus para viver como verdadeiros discípulos de Jesus e aí anunciar o Evangelho que apresenta o Jesus verdadeiro. Este Jesus que nós vemos aqui profetizado, antecipado pelo profeta Isaías. O Jesus que é humilde, não é como os heróis que o mundo inventa. Jesus que é inocente, no sentido de não ter pecado. O texto diz, nenhuma mentira, nenhum engano foi achado em sua boca. E não poderia ser mesmo. O único, por causa dessas qualificações, que é santo, que é Deus, e portanto ele pode salvar os pecadores. É o único. E ele tinha que fazê-lo, por meio do seu sofrimento, por meio da sua morte. E ele fez, ele concretizou. Nós temos que anunciar esse Jesus humilde, esse Jesus sem pecado, mas também esse Jesus vencedor, que venceu a morte, ressuscitando. E assim ele se tornou o primogênito dentre os mortos, como diz Paulo, o primeiro, porque nós também iremos ressuscitar a sua semelhança. Aquele que, como Paulo diz, ressuscitou para a nossa justificação, porque assim nós podemos agora confessar o nome de Jesus. Cada um de nós que fez isso foi justificado pela fé. E, por fim, reinaremos com Ele, porque Ele reinará. Ele estará aqui no seu ministério conclusivo, podemos dizer assim, o seu triunfo final, o triunfo do Messias. Que Deus nos ajude a aplicar esse texto da melhor forma na nossa vida. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.